limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez tindolelê, outra vez tindolalá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez tindolelê, outra vez tindolalá. Morena, minha morena, corpo de linha torcida, queira Deus você não seja perdição da minha vida. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez tindolelê, outra vez tindolalá. Meu limão, meu limoeiro, quem tem amores não dorme, nem de noite, nem de dia. Dá tantas voltas na cama, como peixe na água fria. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez tindolelê, outra vez tindolalá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez tindolelê, outra vez tindolalá. A folhinha do alecrim cheira mais quando pisada. Há muita gente que é assim, quer mais bem se desprezar. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez tindolelê, outra vez tindolalá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez tindolelê, outra vez tindolalá.